Tudo que eu quero neste mundo, tudo que eu quero eu brilho dela. Por mais que não liga, mas não vais acreditar. Tudo que eu quero eu brilho dela. Eu brilho. Tudo que eu quero neste mundo, tudo que eu quero eu brilho dela. Por mais que não liga, mas não vais acreditar. Tudo que eu quero neste mundo é o brilho dela. Amor profundo, sem grana no bolso. Mas quem liga, minha mente é rica, sempre investiga. Eu sou o rei sem coroa. O que importa é a pessoa no coração, sem limite. Hip hop Tuga muda minha mente. Amo mais que me ama. Deus passa na grana. Tudo que eu quero neste mundo, tudo que eu quero é o brilho dela. Por mais que não liga, mas não vais acreditar. Tudo que eu quero é o brilho dela. Eu brilho. Tudo que eu quero neste mundo, tudo que eu quero é o brilho dela. Por mais que não liga, mas não vais acreditar. Milionar na minha mente, espalhando o amor, semente, pegado doce com a minha gal, vendo no alto meu próprio mundo. Andando na rua, mente voa, cada passo a vida ecoa. Sem cifrões para me definir, minha riqueza tem a existir. Tudo que eu quero neste mundo, tudo que eu quero é o brilho dela. Por mais que não liga, mas não vais acreditar. Tudo que eu quero é o brilho dela. Eu brilho. Tudo que eu quero neste mundo, tudo que eu quero é o brilho dela. Por mais que não liga, mas não vais acreditar. Vida rica maltrata, pobre homem trata. Meu coração é ouro, mas busca sem troco. Quem dá carinho, amor recebe. Quem planta luz no céu percebe. Trata bem, bem vem. Trata mal, nada tem. Valoriza o próximo, quem ama merece também. Isso é rap, man. É o rap. Bem que sim, vinte sopra, mas não leva o que é puro, man. Sempre leva. Riqueza, o abraço, quente, man. O resto é só corrente, chi. Coração vazio é só eco no escuro, man. Essa é, man. Mas cheio de amor, eu curto puro, mas eu. Qual o sol que define? O peito me prime. Aquilo é G.